21 chaves bíblicas da volta gloriosa do Cristo de Deus. Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 14, versículos 6 a 13. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo: temei o Senhor Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todos os povos do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Justamente, em negrito, suas obras os acompanham. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Disse Jesus: quando voltar o Filho de Deus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença. para ele separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, o planeta Terra. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e me fostes ver. Então os justos hão de perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, vós o fizestes a mim mesmo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, enfermo e preso, não me fostes visitar. E eles me perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então o rei lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim mesmo é que o deixaste de fazer. Virão estes para o castigo eterno, mas os justos virão para a vida eterna. Meus amigos, meus irmãos, nestas palavras é que São Paulo apóstolo se inspirou para escrever sua página sobre a caridade. Mas vamos continuar. Epístola de São Tiago Apóstolo, capítulo 5, versículos 1 a 3. Ó ricos, atendei agora, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que virão contra vós. Chorai porque vossas riquezas estão corruptas, vossas roupagens comidas de trapo, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos pela ferrugem. E essa ferrugem há de ser um testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. E eis aí o quadro real do nosso tempo. Uma luta desenfreada pelo vil metal, pela conquista do dinheiro e da iniquidade. Subir pelo poder do ouro, enriquecer de qualquer modo, vencer de qualquer jeito. Mas atentos à realidade divina do Evangelho e do Apocalipse do Cristo de Deus, os verdadeiros discípulos instituem na terra a caridade real, não só material, mas sobretudo espiritual, de que é pioneira a LBV, com seu lema Verdade e Caridade, inspirado na revelação do novo mandamento de Jesus. Sem subvenções oficiais, realiza uma assistência total incontabilizável. Esta é, portanto, uma das chaves mais importantes da volta de Jesus. Jesus que é o sol da caridade. E esta é a nossa grande alegria de trazer ao primeiro plano do mundo a caridade autêntica, primeiro espiritual, depois sim material. Deus está presente. Jesus é nosso.